4 da manhã em Salvador, em Salvador. 4 da manhã em Salvador. Ó! 4 da manhã, alguém batendo na minha porta. Alguém atrapalhando minha foda. Cheiro de maconha e coca. Criança chorando e tiro lá fora. Eu não sou bandido, juro que vou ser pai foda. Afinal, já fui um péssimo filho. Prometi que eu ia ser rico. Um dia eu compro o mundo e aí cê vai me ver sorrindo. Eu sinto todo ódio em mim. Foda-se quem olhou torto para mim. Foda-se, jurei que eu ia matar por ti. Cê era meu irmão porque tentou atirar em mim. Hoje eu nunca fui o crime. Eu lembro de todos meus pitch. Mestres do grau em South City. Cês falam que são rua e quer que eu acredite. Porra, nunca tive nada de best bitch. Tá ousado e as águas dançam do meu lado. Inimigos todos derrotados. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. Céu azado e as águas todas do meu lado. Inimigos todos derrotados. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. 5 anéis nos meus dedos, 6 tá lá tipo Thanos. Meu ódio reflete o dano. Não falar comigo, porra, não tô recrutando. Tiro o problema do plano. Fumaça aqui nesse cano. Ninguém vai pegar o baiano. Faço rima como mosca, pinta quadro, toma nem quadro, já não me comove. Foram na viatura, fomo nobre. Faço dinheiro, música é hobby. Se eu tô no carro, ele vira forte. 25 anos, nomes na Forbes. Brilho sujo, não toque. Se arme dinheiro no clipe, deixo no estoque. Se eu tô na mesa, você tá sem sorte. Tem um barbeiro, parceiro do corte. Quero tá dentro, não importa o cofre. Cavalo do cão, fedendo a enxofre. Minha nega guarda 15 mil, só no cangote. Se bata de frente com um 9 volt. Nenhum de nós aqui vai morrer pobre. Sem medo da morte. Nenhum de nós aqui vai morrer pobre. Sem medo da morte. Nenhum de nós aqui vai morrer pobre. Cavalo do cão, fedendo a enxofre. Nenhum de nós aqui vai morrer pobre. Céu azado e as águas dançam do meu lado. Inimigos todos derrotados. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. Céu azado e as águas dançam do meu lado. Inimigos todos derrotados. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. Sem placa pra não mudarem o carro. Salve meu piva. E aí, como é que tá, gostoso? Tá firmeza? Tamo por aqui. Atuando e mantendo, quebrando e amassando, com Deus sempre na frente, tá ligado como é, né, mano? Como eu te falei, você não tá sozinho, a gente nunca tá sozinho. Vida longa pra você que é um cara especial, um preto de ouro. Fofoca é muito pouco diante de toda a conquista. Vai na fé, derrubando o gigante e fazendo criança virar rei. Tamo aqui torcendo pro melhor e se preparando pro pior. Cê tá ligado, qualquer coisa pode contar com nós. Uma nova era, porra. Thank you.